Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, quer que Portugal peça as mesmas condições da Grécia para pagar o empréstimo europeu. As condições de financiamento da Grécia foram melhoradas e o próprio presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, afirmou que a Comissão Europeia está disposta a fazer ajustamentos para minimizar os custos sociais da ajuda externa. Apesar de tudo, o ministro das Finanças, Vítor Gaspar, diz que Portugal vai manter as condições acordadas com a Troika no memorando de entendimento. O fiscalista Tiago Caiado Guerreiro garante que não há violação do princípio de igualdade constitucional no que diz respeito à taxa de solidariedade pedida a quem tem as reformas mais altas. Tiago Caiado Guerreiro afirma que não há legitimidade nessas reformas e que muitas resultam de benesses. A UGT ameaçou rasgar o acordo com o governo depois do executivo de Pedro Passos Coelho ter entregado ontem na Assembleia da República uma proposta de lei para alterar dos atuais 20 para 12 dias as indemnizações por despedimento. O governo já veio garantir que a proposta não está fechada e que há espaço para negociar com os parceiros sociais. O CDS, pela voz do líder da bancada centrista, Nuno Magalhães, já veio dizer que está disponível para alterar e melhorar a proposta de lei de forma a alcançar um maior consenso sobre o assunto em sede de comissão parlamentar. O ministro das Finanças defendeu hoje um IRC com taxas efetivas mais baixas. Na cerimónia de tomada de posse da Comissão para a Reforma do IRC, que será presidida por António Lobo Xavier, Vítor Gaspar voltou a insistir que o sucesso do Programa de Crescimento Económico Português depende do investimento estrangeiro e explicou que a revisão do IRC vai implicar uma descida nas taxas nominais e efetivas para as empresas. As faturas eletrónicas já entraram em vigor desde dia 1 de janeiro e os comerciantes estão a adaptar-se. A Confederação do Comércio e Serviços pede tolerância ao governo, até porque todos os comerciantes estão a fazer investimentos elevados para se adaptarem às novas regras de faturação eletrónica obrigatória. Há quem tenha que comprar novos softwares para instalar nos computadores ou mesmo máquinas registadoras novas. Os bombeiros do Alentejo estão em grandes dificuldades financeiras. A redução dos custos com o transporte de doentes não urgentes caiu 90%. Por exemplo, em Viana do Alentejo, o que significou uma queda de 11 milhões de euros em outubro de 2012. Muitas corporações admitem já ter despedido o pessoal e algumas vão mesmo vender ambulâncias. Um homem matou 3 pessoas e feriu 2 ontem em Dayon, no cantão de Valais, na Suíça. Depois de atirar contra a polícia, o sujeito acabou detido pelas autoridades. O homem, que já em 2005 tinha estado internado num hospital psiquiátrico, tinha laços familiares com algumas das vítimas, embora a polícia ainda não avance o motivo do ataque. As vítimas mortais são 3 mulheres, de 32, 54 e 79 anos, e os feridos são 2 homens, um com 33 e outro com 63 anos de idade. O número de desempregados espanhóis caiu 1,2% em dezembro do ano passado, segundo dados dos Serviços de Emprego de Espanha. Em dezembro, menos 59 mil pessoas recorreram aos centros de emprego, mas a instabilidade laboral aumentou. 4 milhões e 84 mil pessoas estão neste momento inscritas nos centros de emprego espanhóis. No Rio de Janeiro, a chuva forte já fez uma morte e mais de 200 desalojados. Na região da Baixada Fluminense, na localidade de Xerém, distrito de Duque de Caxias, um homem morreu e mais de 200 pessoas ficaram desalojadas depois de 2 rios terem transbordado. Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba são outras regiões onde também já há pessoas desalojadas. Só em Angra dos Reis, 8 casas desabaram e mais de 100 pessoas ficaram sem casa. 2 mil pessoas estão em áreas em risco de desabamento. As agências de rating Standard & Poor's e Moody's já reagiram ao acordo orçamental alcançado entre republicanos e democratas e anunciado por Barack Obama para as agências de notação financeira norte-americanas. O acordo é positivo e um passo importante, mas por si só não chega e nem resolve o problema de fundo da dívida dos Estados Unidos. O arquiteto Soto de Moura foi distinguido esta quinta-feira com o prémio Wolf em Tel Aviv, atribuído pela fundação com o mesmo nome. O prémio foi atribuído a Soto de Moura como agradecimento pelo contributo para o ofício da arquitetura. Os vencedores destes prémios, atribuídos pela Fundação Israelita, são considerados fortes candidatos ao Prémio Nobel. Esta noite há chuva de meteoritos. Segundo a NASA, o fenómeno decorrerá entre as 21 horas de hoje e as 4:30 da madrugada de amanhã e será visível em todo o hemisfério norte. Os especialistas avançam que, por hora, serão visíveis de 60 a 200 fragmentos de meteoritos. Paulo Bento foi considerado o 7º melhor treinador do ano passado pela Federação de História e Estatística do Futebol. Vicente Del Bosque foi o melhor de 2012, depois de vencer o Campeonato Europeu, onde levou a Espanha à vitória contra Portugal nas meias-finais da competição. O Benfica recebeu e venceu ontem à noite o Desportivo das Aves por 6-0 no jogo que estava em atraso na Taça de Portugal. Cardoso fez um hat-trick e Rodrigo bisou. O último golo foi de Lima. Nos quartos de final da prova, o Benfica vai jogar com a Académica em Coimbra no dia 16 de janeiro. O Sporting de Braga venceu a Naval 1º de Maio por 2-1 e lidera o Grupo B da Taça da Liga. Um golo de Custódio, já perto do final do encontro, permitiu aos minhotos virarem o resultado e garantir a vitória. A Naval marcou primeiro de penalti por Régula aos 3 minutos, mas Haas estabeleceu a igualdade aos 23 minutos. Custódio, na segunda parte e também de penalti, estabeleceu o resultado final. Foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estamos de volta. Boa noite.